falar. Agora a gente vai falar outra coisa. Vamos falar de mágoa e magia para amarração. Alguém aqui já fez magia para amarração, para amarrar alguém? Quando você vai num centro amoral, antiético, que faz magia negra, que faz magia para separar ou unir um casal, você ativa karmas. Se você faz magia para uma pessoa ficar com uma pessoa, eu quero ela, quero a pessoa, você, primeiro que você é um imaturo completo, né? Uma criancinha que tem que dar as coisas todo jeito que você quer. Eu quero ele, eu quero ela, tem que ser ela, tem que ser ele. Você fez magia para amarrar a pessoa. Tem gente que consegue, a pessoa vem. Você se consorcia, você abre karmas, você ativa karmas com a pessoa que você fez magia, porque você não pensa que você fez magia, que você fez sozinho. Tem um monte de espírito ali que está fazendo com você. Porque esses espíritos vão lá nessa pessoa para trazer ela para você. Como é que eles trazem? Ah. Você ativou karmas com a pessoa e com os espíritos que você se consorciou. A pessoa precisa estar em sintonia com esses espíritos. E não é difícil de estar, né? Está em sintonia com esses espíritos, uma certa sintonia. Então não está, mas espera ele baixar a vibração. Quando ele baixar a vibração, vai. Como é que eles vão trazer a pessoa para você? Eles usam uma espécie de chip chamado chip da sedução. Eles pegam esse chipzinho e acoplam no chakra frontal da pessoa que você quer, ou no cérebro perispiritual dela. Esse chipzinho vai causar uma fixação de pensamentos dela em você. Ela não vai parar de pensar em você e desejar você. Ele não tem como mudar o sentimento da pessoa. Isso é inviolável. Ou seja, não tem como fazer essa pessoa amar você. Ela vai ficar fixada em você. É diferente. Ela não vai parar de pensar em você, vai ter desejo em você. É um amor falso, que não é amor. E você pede uma amarração, eu pedi amarração para pombagira rosa caveira. Não é uma pombagira rosa caveira, pombagira não faz isso. É uma falsa pombagira, é um quiumba que se apresenta como rosa caveira. E aí, a pessoa está com um chipzinho lá. Deu uma baixadinha na vibração, colocaram. Vai ficar com fixação em você. Ela vai vir até você e você consegue. Só que essa magia tem um prazo. Geralmente 7 anos. Depois que acaba o efeito da magia, essa pessoa que você fez a amarração, ela olha para você assim e o amor acaba, que não é amor. Ela fala assim, poxa, não estou sentindo mais nada por ela. E ela vai embora, ela vai terminar com você, vai separar de você. Você adquiriu um karma e tanto, porque você atrasou essa pessoa em 7 anos. Ela poderia ter conhecido outro, adquirido uma família. Ou então, ela já tinha família e você fez ela se separar do marido dela ou da mulher. Ela se separou para ficar com você. Você é egoísta, né? Não pensou nos filhos dele, não pensou na mulher dele, né? Egoísta, só penso em mim, né? No meu bem-estar. Que se dane a mulher dele ou os filhos e eu quero para mim. Então o karma também vai com os... Você ativou karmas com os filhos dele, com a mulher dele, com todo mundo ali. É um karma e tanto, hein? Para desfazer depois. E com os espíritos que você se consorciou. Aí desencarna, esses espíritos vêm em cima de você, você não sabe por quê. Quem são vocês? Não conhece? Não conhece? Conhece sim, você pediu pra gente lá. São quiumbas. Então, magia de amarração, bem complicado, né? Bem complicado. Se você está num lugar contra a sua vontade e fica meio complicado, meio triste e tudo mais, isso é mágoa. Se você tem mágoa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, mágoa do seu filho, mágoa de alguém, cuidado, porque a mágoa também tem potência. Pode ser mais fraco, mais médio ou mais forte. e você fica sentindo essa mágoa durante muito tempo, você não perdoa, porque o certo é perdoar, mas não adianta perdoar da boca para fora, tem que perdoar sentindo, perdoar de verdade. Ah, perdoei, tá perdoado, mas você lá e eu aqui, não quero saber mais de você. E continua sentindo raiva da pessoa, continua sentindo chateado com a pessoa, não perdoou, não. Tá chateado ainda? Ainda tá magoado com a pessoa? Você só perdoou da boca para fora. A mágoa continua. Aí você fica alimentando aquela mágoa durante muito tempo. Além de você estar tacando uma magia para a pessoa, porque você pensa nela, você lembra daquela coisa de ruim que ela fez com você. Hã? Tá tacando uma magiazinha para ela. Sentindo raiva, pode sentir raiva. Ainda tem isso. Sabe o que pode acontecer? Pode aparecer um câncer em você. Já ouviram falar no tumor de mágoa? A mágoa faz aparecer um tumor. Sabe onde é que o tumor aparece? No seu corpo mental inferior. Aparece no seu corpo mental inferior. Criou um tumor ali. Você fica alimentando a mágoa, alimentando, alimentando. Chega uma hora que é transferido para o corpo físico. Aí aparece um câncer. Aí você desencarna daquele câncer que foi criado pela mágoa. Ou seja, você foi vítima de si mesma. Foi você que criou o câncer, por causa da mágoa. Ah, fui pro plano espiritual, mas não é uma pessoa ruim. Beleza, vai para uma colônia. Você não vai pro inferno por causa de uma mágoa. Vai para uma colônia. Beleza, vai pra colônia. O corpo já morreu, tô curado do câncer. Não. O tumor de câncer continua no seu corpo mental inferior. Lá na colônia. Por causa da mágoa. Tumor de mágoa. Vai tirar como o tumor? Sabe quem tira? Quem você chama de capeta e demônio. A pombageira Rosa Caveira. Ela é especialista nisso. Sabe o que ela faz? Ela te bota deitada numa cama, tira a sua consciência, fragmenta todos os seus corpos sutis. Corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico, corpo átmico, vai fragmentando tudo. Mas ela não quer o búdico nem o átmico, ela quer o inferior, que o tumor está lá. Ela vai fazer uma cirurgia minuciosa para tirar o tumor. Tecnologia também extraterrestre, eles usam. Os ETs ajudam. Faz a cirurgia no tumor e tira. E ela cria um antibiótico da mesma cadeia de DNA do tumor. Semelhante, cura, semelhante. Similia, similibus, curantur. Ela cria um antibiótico da mesma cadeia de DNA do tumor. E você vai tomar por um tempo. Mas eu tô morta, vai tomar antibiótico? Você tá em corpo astral, você não tá em corpo mental. Lá é matéria, só é uma matéria mais sutil. É um corpo, tem saúde. Vai tomar antibiótico no plano espiritual desencarnado. Já ouviu falar nos laboratórios? Não é só lá embaixo não, lá em cima também tem. Os laboratórios do mundo espiritual. Tá no livro dos médios. Vai tomar aquilo lá. Se você, mudando de assunto agora, entra em sintonia com os espíritos das trevas, as obsessões, vai até o infinito a quantidade de obsessão. Já viu aquelas pessoas que são de um jeito e depois muda para pior, adquire vícios, cai moralmente, mudou do nada, se tornou. Mas o fulano era tão legal, era tão bom e ficou horrível de repente. Lembra que para ele ser obsediado, ele tem que entrar em sintonia com o espírito das trevas. Ele tem que dar um deslize. Ele dá um deslize. Um deslize de qualquer forma. Ele trai a mulher, entra na promiscuidade, dá umas traidinhas, ou então começa a beber e tal, já deu umas deslizes, está bebendo, está fumando, está tratando os outros mal de repente, ficou um pouco mal educado, caiu vibração, já está complicado. Já abriu brecha. É brecha. São várias coisas que podem abrir brecha. Abriu brecha, Sabe o que, que espíritos, principalmente espíritos vingativos, que querem se vingar de você, que são inimigos do passado, de outra encarnação, que você fez mal para ele, sabe o que, que ele pode fazer? Tem espíritos que têm esse conhecimento. Ele pega um aparelhinho feito através da tecnologia lá do astral inferior, do tamanho da cabeça de um alfinete. Sabe como, onde é que ele bota esse aparelhinho? Do tamanho de uma cabeça de um alfinete? Ele bota no teu corpo mental inferior. O que, que é o corpo mental inferior? O que, que tem lá? Lá estão os registros de várias encarnações suas. Está tudo lá detalhado. Você foi gente boa sempre? Não. Vamos supor que há 600 anos atrás você era bem complicado, você era cheio de vício, você era uma pessoa, era um assassino, você era agressivo, violento, arrogante, orgulhoso, tudo de ruim, há 600 anos atrás. Esse chipzinho vai lá no teu corpo mental inferior, onde esse seu jeitinho ruim de ser já está hibernando, já está adormecido, porque tu evoluiu, isso tudo está adormecido, mas está lá. O chip, o aparelhinho com a cabeça, o tamanho da cabeça de alfinete, ativa essas lembranças. Ou seja, acorda aquilo lá que estava dormindo, acorda a fera, acorda a agressividade que tu teve há 600 anos atrás, os vícios, acorda tudo. Aí você volta a ser igualzinho você era há 600 anos atrás. Tudo porque você entrou em sintonia com espíritos trevosos, deu brecha. Tá vendo por que não para de repetir aqui sobre reforma íntima? Eles falam de reforma íntima. A gente está falando o que, que causa em você, de forma mais profunda, científica, bem mais aprofundada, se você não fizer a reforma íntima. Isso pode acontecer com você. Por isso é importante fazer a tal da reforma íntima. Senão você abre brecha. E eles vão botar a cabecinha de alfinete no teu corpo mental inferior e vai ativar lembranças de 1000 anos atrás, quando tu era extremamente agressivo, tirano, violento, arrogante, tudo de ruim. Aí você cai nos vícios, cai na degradação moral, as pessoas não entendem nada, era tão legal e de repente ficou desse jeito. Porque fizeram lembrar coisinhas lá de trás, porque você entrou em sintonia, deu brecha para esses espíritos. Dá para botar tudo em hibernação de novo? Dá. Só que você tem que mudar. Aí os Exus de verdade, vão lá e bota tudo para adormecer de novo. Eles não podem botar para adormecer se você continua ruim. Você tem que ter consciência de que você piorou do nada, de que você ficou complicado do nada. Aí o que, que você faz? Não é para pedir para o Pedro, não. Nem para o seu Adil, nem para o Sérgio, não. Não, não é, o Pedro não vai fazer isso, não. Fala assim, de verdade, não é da boca pra fora, não. Eu vou mudar. Ajoelha no chão no teu quarto, bota a mãozinha na cama, começa a Deus, Senhor, eu vou mudar, eu quero voltar ao que eu era antes ou até melhor. Eu vou fazer reforma íntima pra melhorar. Mas com sinceridade. A oração chega lá, tá? Mas não vai vir Jesus nem Bezerra, não. Não vai vir André Luiz. Sabe quem vai vir pra ir lá adormecer o que foi ativado no teu corpo mental inferior? Vai vir um Exu, e não importa a sua religião, não importa se é evangélico, eu não quero esse demônio aqui. O Exu nem está aí para isso, que você chama ele de demônio, porque ele entende a sua limitação, você está encarnado, ele entende, você está na doutrina. Se você for sincero, vou mudar de verdade, o Exu vai lá, se você tiver merecimento, né? Se ele puder fazer isso, aí você tem que ter merecimento, tem que ter sinceridade, porque ele sabe se você está mentindo ou não, tá? A oração da boca para fora, ele sabe. Aí ele vai lá e adormece tudo aquilo que tinha sido acordado. Aí tu vai voltando ao normal. Mas vai voltando ao normal. Então, gente, as coisas estão aí. Não dá para enxergar. Não dá para enxergar. Mas tá aí. Tem gente aí que tem umas companhias espirituais complicadas. Mas não tá vendo, né? Não acredito. Ou então, às vezes, o pior, não aceito. Aí tá tudo ali, mas não quer dizer que eles não estão. Tá todo mundo ali. E eles vão fazendo, vão te modificando. Vai piorando cada vez mais. Tem hipnose, que a hipnose ela vai aperfeiçoando com o tempo. Vai aperfeiçoando, vai aprofundando, vai hipnotizando cada vez mais. Então luta contra as tendências mais. Não é para ser perfeito, mas luta contra. Seja forte. Você consegue. Você é muito mais forte do que você imagina. Ah, eu não consigo. Consegue sim. Você é fortíssimo. Você não tem ideia da força que você tem. Para fazer o mal, as pessoas têm uma força danada. Por que não tem força para mudar para melhor? Gosta de ser ruim? Para ser bom, eu sou fraco? Quando é que vai virar um felino desse de 12ª? Tá difícil para ir para quinta. Tá difícil para ir para quinta. Como é que vai ter contato com um ser desse se não está na mesma frequência ou está numa frequência boa? Não precisa estar na mesma frequência, não, mas numa frequência considerável para ter contato com eles. Como? Como é que fica? Como é que vai? Como é que. É necessário mudar? É necessária a mudança para melhor. Por quê? Como a gente diz aqui. Acabou o tempinho. Acabou o tempinho. É pro bem. As exortações é pro teu bem. A gente sabe que tá na tua última chance. E sabe para onde você vai se você não mudar. Porque essas coisas existem. Quando chegar lá, os caras vão estar lá, tu vai se deparar com eles, tu vai regalar um olhão desse tamanho, eles vão vir amorosos, mas você sabe as besteiras que você fez. Você sabe, eles não vão te julgar, mas eles vão fazer o que tem que ser feito, cheio de amor. Ô, meu filho, você não cresceu. Você não condiz mais com o nível evolutivo do planeta Terra. Mas não vai faltar casa para você. Deus é misericordioso. Aí abre a tela. Aí aparece um planeta. Você vai morar aqui, filho. Aí você vai falar, nossa, que planeta bonito. Sim, filho, ele é lindo, é uma criação do Pai. Vamos entrar lá para ver como é que são os seus irmãos? Vamos! Vamos entrar, todo feliz. Aí, de repente, a natureza, primeiro eles mostram a natureza. Aí a natureza é linda. As árvores são lindas. Nossa, que rio lindo, eu quero morar aqui, que vegetação maravilhosa. Sim, estou mostrando para você as florestas, onde moram os animais. Lindo, né? Tem que ir devagar, né? Vamos na cidade agora. Tem uns que tem. Vamos na cidade. Vamos. Aí vai na cidade. Aí vê o comportamento dos seus novos irmãozinhos. Aí você vê alguém pisando no pé do outro. Aí o outro puxando uma espada e arrancando-lhe a cabeça fora só porque pisou no pé dele. Aí o outro estuprando a outra na esquina. Os outros passando fome. Mas não é igual aqui a Terra, não. Muito pior. Aí vê os condenados, aí vê mil cruzes, assim, uma do lado da outra, e as pessoas lá crucificadas vivas, e os corvos de lá, né, os pá, comendo a pessoa, e a pessoa, mil cruzes, assim. Porque não pensou, porque não aderiu à religião do outro, pensou diferente, porque não votou no político do outro. E várias outras coisas mais. Aí, de repente, uma fera de 8 metros de altura, tipo um dinossauro, invade a cidade. Sai comendo todo mundo, arrancando no meio. Aí vem um bicho que parece um macacão, de 12 metros de altura, bem forte, bem musculoso, pega as pessoas e faz assim, direto isso. Aí fala assim, você vai encarnar lá, foi o que você escolheu. Aí você começa a espernear, começa a chorar, não. Aí o benfeitor amoroso, é amoroso, né? Amoroso, bem, fala mansinho, fala devagar, de repente pode ser o Chico, que pode ser o mentor. É, o Chico tá recebendo vários lá. Aí ele fala daquele jeitinho dele, amoroso. Ô, meu filho, não chora não, você vai crescer, você vai evoluir, vai ser tão bom pra você, você vai encarnar lá por 65 mil anos. misericórdia. É um inferno eterno, né? 65 mil anos. Depois você volta para a Terra. 65 mil. Ah, os evangélicos falam do inferno eterno. Sabe por que que fala inferno eterno? Eles não estão errados, não. Porque tem espírito que vai para lá e fica lá 10 mil anos. E lá não tem pausas. Sem pausas. Tortura 24 horas por dia. Não tem descanso, não tem sossego. 10 mil anos sendo torturado, passando pelas coisas de ruim de lá. 10 mil. Vai parecer, você vai perder a esperança, vai parecer que é uma eternidade. Depois de 10 mil vai ser resgatado, vai ser dado uma nova oportunidade. Mas é 10 mil lá. E aqui na Terra vai ter passado um ano. Só um exemplo. Lá passou 10 mil. Aqui passou um ano. Ou um mês. Aí quando você reencarnar, talvez tua mãe esteja até encarnada ainda. Aqui só passou um mês ou um ano. Aí falam assim pra você no centro espírita. Aí você fica grávida, a mulher fica grávida. Tinha perdido o filho. Aí fala assim no centro espírita. Olha, quem tá aí, vou dizer um nome qualquer. É o seu filho Jorginho, ele tá reencarnando. O filho Jorginho foi um bandido, assassino, um político corrupto, ladrão que roubou de um monte de gente. Jorginho tá voltando, Jorginho tá na barriga. Tem um ano que ele faleceu e já tá voltando. Jorginho vai voltar pianinho. Vai voltar educadinho. Vai voltar diferente. Vai voltar melhor. Vai. Porque só passou um ano que o teu filhinho morreu. Mas lá no inferno, para onde ele foi, passou 10 mil anos que ele passou lá na tortura. Tá arriscado nascer até meio traumatizado, meio com medo de algumas coisas. Assim, ele nasce. Aí ele vê uma churrasqueira acesa. E os frangos lá, um espeto enterrado no frango e o frango rodando assim na brasa. Aí ele vai olhar, ele vai começar a chorar. Ai, ai, ai, ai, que isso, meu filho? É um franguinho que tá no espeto, é pra você comer. Não, não, não, não. Sabe por quê que ele vai agir dessa forma? Criancinha. Porque quando ele estava lá no inferno, enfiaram um espeto no ânus dele, até a boca, e fizeram assim com ele lá no fogo. Tá? Os demôniozões bem feios, bem grandões, enfiou um espeto no ânus dele, passou por tudo aqui, saiu pela boca, colocaram ele numa churrasqueira e começaram a assar ele. Consciente, vivo, não consegue morrer, já está morto. Consciente, não desmaia não, continua acordado, assando. Isso tem lá. Não é melhor ouvir a exortação do Osho? Claro. Então é melhor os irmãos de fé ouvir a exortação do Osho, que não é julgamento, é exortação. Então é pro bem. Isso tem lá, tá? Ou então, lá no inferno, lá no abismo, prendem você numa gaiola. Uma gaiola, igual passarinho. Aí desce a gaiola numa lava incandescente. Ah, deixa ele lá um pouquinho. Né? Um minuto, vai. Aí levanta. Ah, todo cheio de lava incandescente. Respira aí. O demônio fala, respira aí. Respirou? Vamos de novo. Imagina mil anos assim. Mergulha, sobe. Mergulha, sobe. Mil anos. Então é melhor ouvir a exortação, né? É melhor largar as drogas? É melhor largar a cachaça? É melhor largar a promiscuidade? É melhor deixar de ser corrupto? É melhor deixar de ser ladrão? É melhor deixar de ser médium que fica lutando contra outro irmão de fé? É melhor parar de lutar contra a obra do Cristo? É melhor deixar de ser arrogante? É melhor deixar de ser orgulhoso? É melhor deixar de ser invejoso? É melhor deixar de ser prepotente? Já viram um corpo exumado, uma exumação, um corpo em decomposição? Todos os corpos vão passar por aquilo, dos pobres e dos ricos. É ali que morre todo o orgulho. Ali morre toda a soberba, Ali morre toda a riqueza. Ali morre toda a soberba do saber. Ali morre os dogmas. Ali morre o sistema de crenças. Ali morre a doutrina. Ali morre a inveja, o ódio, o dinheiro, o carrão. Está tudo ali. Tudo isso é passageiro. Vai para o mesmo buraco todo mundo, o rico e o pobre. E muitos desses, o corpo está ali apodrecido, ah, mas é só o corpo, o espírito vai sair. Não, o espírito vai estar grudado lá. E vou dizer, hein, melhor ficar grudadinho no corpo em decomposição, sentindo tudo que está acontecendo com o corpo, inclusive sentindo o cheiro. Porque depois que desprender, pode ser que o pesadelo não acabe, pode ser que você desça. E lá vai ser pior. Melhor ficar agarrado no corpo um século. E fica lá agarrado no corpo, pedindo perdão a Deus de coração. Porque aí Deus existe, né? Aí eu acredito em Deus. Os ateus, rapidinho, sentiu uma pontada forte no peito. Sou ateu, mas senti uma pontada. Tô vendo a morte de frente. Pai, por favor, meu Deus. Agora acredita? É? Agora acredita? Quando sentiu a pontada no peito? Enquanto tá jovem e saudável, tá tudo lindo. Vai acabar. Isso aqui é passageiro. Isso aqui apodrece, dura pouco. Dura pouquinho. Quando morre de velhice, dura 80, 90, 100 anos só. São poucos os que vão até os 120. E mesmo sendo 120, nossa, que vida longa, longa nada. 120 não é nada. Não é nada. Lembra dos 10 mil anos no inferno? 120 vira o quê? E não adianta gritar pelo pai, não. O pai não pode botar a mão, ele não pode ir contra as leis dele. As leis dele são imutáveis. Você escolheu estar lá. Jesus falou aqui. Jesus. O Pedro já foi, mas não deixaram ver tudo e nem deixaram lembrar. Ele voltou com as sensações, ele já viu algumas coisas, ele já foi lá. Mas ele, não, o espírito dele já viu. Tá? Mas ele está encarnado, está no esquecimento. Jesus, na hora certa, no futuro, vai levar o espírito dele lá. E ele vai trazer para vocês o que ele vai ver lá em detalhes. Ele vai totalmente consciente. E ele não vai para ver coisa fraquinha, não. Ele vai para ver coisa pesada. Muito pesada. Porque isso existe. O tal do livro A Divina Revelação do Inferno, da Mary Baxter, aquilo ali não é caô, não, tá? Não é mentira, não. Aquilo ali existe. É porque Jesus falou da forma evangélica, porque o propósito do livro era alcançar mais os evangélicos. Então ele teve que falar daquela forma religiosa, mais evangélica, para alcançar eles, para eles mudarem para melhor. Tá? Mas aquelas torturas lá que são descritas no livro existem. Lembra do rapaz num buraco no chão, em forma de caveira, com uma fumaça dentro da caveira, que é o espírito dele? E o buraco pega fogo, labareda de fogo, e dois demônios vão espetando ele? Já estou aqui 40 anos, Senhor, não aguento mais, me tira daqui. Vai ficar mais 40. Nesse livro, todas as vezes Jesus fala que é muito tarde. Jesus fala da forma evangélica, é muito tarde, o julgamento já foi feito e tal, né, da forma evangélica. Ele acha que não vai sair nunca, mas vai sair sim. Mas vai sofrer pra caramba, gente. Quando reencarna, reencarna com trauma, tá? Reencarna traumatizado, tá? Encarna com trauma. Geralmente, pessoas que desenvolvem síndrome do pânico durante a encarnação. Tem medo de tudo. Ah, fofoqueiro é lindo. Ah, é lindo. Fofoqueiro é lindo. Tem um monte de tortura bonita para fofoqueiro. Maravilhosa. Cortar a língua e ela nascer de novo não é nada. E as vazias? Não, tem. Tudo isso. É, tem. Já foi falado aqui. Então... essas coisas existem, tá? deem o nome que quiserem, inferno, umbral grosso, abismo, purgatório, dê o nome que quiser, o nome não importa, a região existe. A região, a dimensão é uma outra dimensão, a dimensão existe. Vai lá. Aí Jesus foi na casa da Mary, não foi? A Mary está encarnada. Jesus foi lá e apareceu para ela. Ele dizimou a Mary? É? Ele dizimou a Mary? Vamos botar a cabeça para raciocinar? Ele dizimou a Mary? O corpo dela? Filha, eu vou te tirar do corpo, porque tu não pode ir para lá em corpo físico. Não dá, né? É outra dimensão, uma dimensão espiritual. Vou tirar você, vai em corpo astral. Só que ele não fala dessa linguagem para ela. Vou tirar o seu espírito, sua alma, do corpo e vou te levar lá. E ele caminha lado a lado com ela, batendo papo. E vai falando, filha, esse daí fez isso, isso e isso. Quantas vezes eu não falei com ele? Quantas vezes eu não chamei? Se ele pelo menos tivesse me ouvido? Ela está do lado dele. Ele dizimou o corpo astral dela também? Ele dizima os espíritos que estão lá no inferno? Então, gente, por favor, vamos abrir a mente, expandir. Qual é o nível evolutivo que vocês estão depois de tantos livros psicografados? Não é possível, gente. Não é possível estar com a mente engessada desse jeito. Será que o cara não consegue controlar a energia dele? Será que ele não tem esse conhecimento de controlar todo o nível energético dele para estar do seu lado e falar contigo? Sim, a limitação é grande, mas é do planeta. Mas está na hora já de dar uma expandidazinha, né? Você já tem helicóptero, vocês têm caça, né? Vocês têm Boeing que anda 2.000 km/h, 3.000, né? Vocês têm Ferrari, tem Lamborghini, carros que andam a 400 km/h. Não é nada, né? É carroça, mas para vocês aqui é maravilhoso, né? Carrão, tudo mais. Então, gente, tá na hora já de abrir um pouco mais, né? Porque a coisa é muito maior do que se imagina. A coisa é muito mais profunda do que o seu sistema de crenças, do que a sua doutrina e a sua forma de pensar. Tá? Tem gente que fala assim, quando você começar a se sentir muito iluminado, dá uma segurada, porque você não é iluminado. Aqui ninguém é iluminado. Tudo bem, isso é certo, né? Você não vai ficar se sentindo iluminado. Mas vamos pensar assim, e se um Siddhartha Gautama encarnar e ele dizer que ele é iluminado mesmo, ele é evoluído e está aqui para ajudar vocês? Você não vai aceitar quando ele disser que é iluminado? Porque você criou isso? Isso é muito bom. Não fica se sentindo iluminado, nem melhor do que ninguém, nem nada. O Siddhartha não vai dizer que é melhor do que ninguém, ele só vai dizer o seguinte, eu sou iluminado mesmo, eu sou o Siddhartha Gautama, sou evoluído e estou aqui para ajudar no progresso da humanidade. Aí você não vai aceitar o cara? Entendeu? É claro que o cara não vai ser cheio de marra, ele não vai ser soberbo, arrogante, eu sou o melhor de todos. Não, mas ele pode dizer quem ele é. Qual o problema? Jesus não dizia quem ele era? Ele dizia, mataram ele por causa disso. Porque acharam que ele tinha síndrome da personalidade narcisista. Porque ele dizia quem ele era. Não pode dizer quem é. Se Mahatma Gandhi encarnar aqui, ele não pode dizer, ó, eu fui Mahatma Gandhi, eu tô aqui para ajudar no progresso da humanidade. Eu tenho uma boa evolução, sim, referente à Terra, minha evolução é muito grande. Mas no universo, eu sou bem menos evoluído do que muitos outros. A evolução dele é grande referente à humanidade daqui da Terra. Aqui ele é evoluidíssimo mesmo. E é bem fácil ser mais evoluído do que a humanidade aqui. Ele não é difícil, não, é fácil. Entendeu? Mais evoluído aqui. Mas ele é mais evoluído do que o felino de 12ª? Não, o de 12ª é muito maior do que ele. Ele se torna a formiguinha, né? Como disseram. Ele se torna bem menos evoluído. Quando alguém vem e diz que o Micael é muito evoluído, é evoluído referente à humanidade daqui da Terra. Não está elogiando ele, só está dizendo que ele é muito evoluído referente à humanidade daqui da Terra. Mas se jogar o Micael lá no planeta do felino de 12ª grandeza, ele se torna uma ameba, um protozoário. Em Kardec tem isso. Perguntam para ele. Falam com o ser de Júpiter. Tem um contato com o ser de Júpiter. Aí pergunta para o ser de Júpiter. Se eu pegar aqui no nosso planeta Terra, o homem ou a mulher mais evoluída do planeta Terra e jogar no teu planeta, ele se compara a quem lá? Aí o cara de Júpiter fala assim, ele se compara como se fosse comparar vocês a um chimpanzé aí na Terra. Ele é um chimpanzé lá. Então, o ser mais evoluído daqui da Terra é muito mais evoluído do que vocês. Mas se jogar ele em Júpiter, ele é um chimpanzé. Então, gente, não existe elogio. Não existe. Nunca existiu. Nós nunca elogiamos Mikael. Tem que trocar, né? Mas voltando, o cordão energético continua, né? Você foi usado. Você foi usadão. Aí quando percebeu já era longe, né? Aí não tem como falar, tô indo embora, tô saindo, porque tem que ser sábio, né? Você também tá tentando resgatar, né, o Pedro. Você tá tentando fazer com que ele mude. Né? Você tá ali para ajudar. Né? Aí você tenta amenizar, mas o Pedro é tão tranquilo, tão diabo, tão diabólico, que ele continua, não entende que você tá tentando fazer com que ele pare de falar aquilo. Mas aí a inveja é muito grande, né? Incomodou muito. A presença do Mikael incomodou demais. A luz dele, né? A evolução dele. Incomodou muito. Né? Incomoda. Se vocês pegarem um espírito angélico, um avatar, e encarnar aqui, um monte de gente vai amá-lo. Vai amá-lo. Né, Marla? Sim. Vai amá-lo. Né, Michelle? Um monte de gente vai amá-lo. Mas um monte de gente também vai odiá-lo. Porque só a presença dele, não precisa estar a presença aqui ombro a ombro, não. Ele tá longe, você tá lá na China, mas você vai ver ele num vídeo. Você vai odiá-lo, você vai atacá-lo, porque a presença dele vai te incomodar. Quem sabe o avatar não te prendeu lá no umbral, de repente o avatar às vezes é um espírito guerreiro, né? Aí ele te prendeu lá no umbral e te levou, pegou aqui em você, ó, porque você é rebelde, tem que pegar dessa forma, e levar para a justiça divina. Aí você encarnou, mas você não lembra, mas sente, quando vê, sente. Olha lá, ele lá, ó, que me prendeu lá embaixo. Só que agora ele está em desvantagem, ele está preso num corpo frágil de carne e osso. Ele está encarnado, ele não está... Todo aquele poder que ele vinha com aquela armadura cheia de pedras preciosas, cheia de ouro, com uma espada azul na mão, porque ele vem de Miguel, ele voava, ele vinha que nem um super-herói descendo, aí ele caía no chão assim, lá no umbral, e chegava e todo mundo ficava com medo dele. Agora ele não pode fazer isso, ele está preso num corpo pesado. Agora eu vou acabar com ele, agora é minha chance. É a última chance, hein? É a última chance. É a última encarnação. É a última encarnação. Vocês decidem se vocês querem evoluir ou se vocês querem perder tempo. Porque imagina, 65 mil anos lá, imagina 65 mil anos aqui no mundo regenerado evoluindo. Em 65 mil anos, tu já pode pular para um mundo ditoso. Aí tu fica 65 lá, quando acabar o negócio lá, você volta para provas e expiações para tentar de novo. Aí tem que passar por toda a prova e expiação. Olha o tempo. Olha o tempo que demora. Não é nem para ir ditoso, para ser regenerado. Então não é melhor agora? É porque é uma perda de tempo muito grande. Deus, ele não tem pressa, não. Ele nem liga. Porque isso aí para ele, 65 mil, não é nada, é soprinho. Mas para a gente, para a gente 65 mil é o quê? É uma eternidade. É uma eternidade. Deus não está preocupado, não. Você acha que ele se desespera? Aí meu filho vai ficar 65 mil lá. Não. 65 mil anos para ele lá é 65 milésimos de segundo. É rapidinho. Deus, ele faz assim, ó. Ele joga o pé para cá, pronto, já passou os 65 mil anos. Para você, é uma eternidade. Aproveita a oportunidade desse vídeo aqui. Aproveita. Ele vai ficar aqui mais um tempo na Terra. Aproveita o tempo que ele estiver aqui e as coisas que vão acontecer. Porque já começou, já abriu a porteira, tá? Já abriu. Vai ser em conta-gota, vai ser em doses homeopáticas. Mas já abriu. Cadê a Raquel? É. Ele viu um negócio na Raquel que nem o pai dela sabia. E ela regalou o olho desse tamanho. Não é o... Você. Qual seu nome? Daniel. Eu sei. Peguei da cabeça dele. Ele viu alguma coisa entre você e o Russo, né? Já começou. E isso não foi nada. Agora, os anos vão passar. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035. O que será que vai acontecer? 2052. Daqui a 30 anos. Vou repetir. 2052. As coisas de Deus não acontecem no tempo do homem. Elas acontecem no tempo de Deus. Não é como o homem quer. É como Deus quer. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Com Deus, não tem dois papos. É um papo só. E o papo é reto. É assim que vocês falam aqui? Então, estou falando na linguagem de vocês. Com Deus, papo é reto. Não tem brincadeira. Assim como ele aqui, não tem mais como voltar atrás. Se voltar, volta na dor. Porque ele não pode fazer a vontade dele. Ele tem que pensar no coletivo, não nele. Porque Deus pensa assim. Ele pensa no coletivo. E se você é um com átomo? Se você é um com átomo, você vai pensar igual a ele. Eu encarnei aqui há 3.300 anos atrás como Akhenaton. Os negativos fizeram de tudo para denegrir a minha imagem. Já se passaram 3.300 anos e continuam tentando denegrir a minha imagem. Alguém aqui viu o filme do Adão Negro? Eu não fui aquilo ali. Eu fui totalmente o oposto daquilo. Eu não fui um tirano. Me colocaram no filme como um escravizador, como um tirano. E eu fiz totalmente o contrário daquilo. Até hoje, os negativos tentam denegrir a minha imagem. Até hoje, muita gente denigre a imagem de Francisco Cândido Xavier. O Pedro vai desencarnar. Vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos do desencarne dele, vão continuar denegrindo a imagem dele. Uma quantidade reduzida de pessoas. Mas vai. Porque nem todos vão acreditar, mesmo as coisas profundas que vão acontecer aqui. Não acreditaram com Jesus. Ah, isso é um truque. É. Ele é um charlatão. Fazia a pessoa enxergar, não acreditavam. Diziam que era um truque. Tirava um paralítico. Fazia andar, é truque. Então, o homem é assim. Mas as coisas serão feitas diferentes nesse momento. De uma forma bem diferente. Bem diferente. Porque nós sabemos quem são os espíritos que estão aqui. Nós sabemos quem é o espírito que está dentro desse corpo aqui, ó. Nós sabemos quem está dentro desse corpo aqui, que vai ser revelado daqui a pouco tempo quem ele é. Nós vamos revelar quem ele é. Porque vão acontecer algumas coisas que nós vamos abrir nele, porque ele tem evolução espiritual para isso. E você aproveita essa chance de estar com ele. Porque tinha um monte, ó, que queria encarnar como mulher para ser mulher dele. Por que que era fácil? Por que que era fácil? Não era só por causa da aparência. É por causa do que o que você emana, elas sentiam. Por isso que era fácil. O corpo ajudava a aparência, mas o que é mais forte é a energia que é emanada, que não tem como negar, isso não tem como mentir, disfarçar. Por isso que era fácil. E é um amor tão grande que tem aí dentro, que você tinha que distribuir. E a forma que você achou de distribuir foi daquela forma. Que nem com ele. Não é crime nenhum. Você não é desculpa por isso não, tá encarnado, é normal. Fazia parte da programação que fosse daquele jeito. E vou te dizer, mesmo sendo algo errado, você ajudou muitas delas. Porque na ligação, algo de você passa para elas e elas nunca mais serão as mesmas, as que precisavam. Assim como aconteceu com ele. Deus usou o mal para fazer o bem. Estava errado, mas ao mesmo tempo fazia uma caridade. E aí? Somos antidoutrinários por ter falado isso? Somos loucos? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Porque nós estamos trazendo somente a verdade. Então, gente, nós vamos ficar por aqui. Os recados vêm sempre sendo dados. A Tom dá chance até o fim. E vai continuar dando. Vocês aqui precisam sentir e enxergar mais longe o que ele está fazendo. Que a luz de Atom esteja convosco.